queda melhora o dia, qualquer dia vem. Lá vem o trem, já vem o trem, no passo que o vento vem, trazendo o dia da melhora o dia, qualquer dia vem. Dizem que o trem vai chegar e levar para o mundo melhor quem merece a passagem pro trem. Faz seu amor no coração, mas do jeito que esse mundo tá, muita gente vai ficar. E não adianta gente brava, gente rica, fica bem quem fez o bem, fica mal quem nunca fez. Se você não fez nenhuma coisa por alguém, nem de pingente vai, nunca vai entrar no trem. Nem de pingente vai, nunca vai. Seu amor no coração, vai do jeito que esse mundo tá, muita gente vai ficar. E não adianta